começar. Pata na hora do dia, a primeira. Não sei quem que é a pergunta aqui, começa aqui. Declaro aberto a sessão ordinária do dia 28 de julho de 2009. Convidamos a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. É melhor ser sábio que ser forte, e o conhecimento vale mais que a força. É com estratagemas que se faz a guerra, e a vitória depende do número de conselheiros. Provérbios, capítulo 23, versículo 5. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 21 de setembro de 2009. Ata número 28. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 28ª sessão, aos 21 dia do mês de julho de 2009, às 19h11, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Adelir Castilho Maldano Carijó; Agnaldo Vujanski de Jesus; Anjo Américo Branco Chimimeco; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvica; Edilson Vaz, vice-presidente; e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Olga Stoski, primeira secretária. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão após anunciou-se ao expediente de mesa. O vereador Agnaldo solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, aprovada por maioria de votos. Foram favoráveis os vereadores Agnaldo Vujanski de Jesus, Fabrício Duarte Olão, Edilson Vaz, Dirceu Agostinho Bassani, Olga Stoski; contrários, os vereadores Adelir Castilho Maldaner Carijó, Anjo Américo Branco Chemin Meco, Antônio Adir de Lara. Ofício número 279-2009. Encaminha o edital número 3-2009 para realização de audiência pública, projeto de lei ordinária número 37-2009 do Poder Executivo. Requerimentos: número 189-2009 do vereador Antônio Adir de Lara, número 190-2009 do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, número 191-2009 do vereador Anjo Américo Branco Chemin Meco, número 192-2009 do vereador Antônio Adir de Lara, número 193-2009 do vereador Olga Stoski, número 194-2009 do vereador Antônio Adir de Lara, número 195 do vereador Edilson Vaz, pedido de informação número 10-2009. Dos vereadores Adelir Castilho Maldano Carijó, Anjo Américo Branco Chemin Meco, Antônio Adir de Lara, o senhor presidente deferiu os requerimentos, encaminhou as proposições para os devidos pareceres e anunciou o expediente de plenário. Não sendo feito uso por nenhum vereador, anunciou-se a ordem do dia. Única discussão e votação: o pedido de informação número 7-2009 dos vereadores Ângelo Américo Branco Chemin Meco, Adelir Castilho Maldano Carijó, Antônio Adir de Lara, aprovado por unanimidade de votos, depois de alterada a redação para os meses de janeiro e fevereiro de 2009. Única discussão e votação: o pedido de informação número 8-2009 do vereador Antônio Adir de Lara, aprovado por unanimidade de votos. Única discussão e votação: o pedido de informação número 9-2009 do vereador Antônio Adir de Lara, aprovado por unanimidade de votos. Votos, passou-se a pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Adir, que teceu comentário dos assuntos discutidos na sessão. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão das 19h41, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, a qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e horas regimentais. Passo da Liberdade, 21 de junho de 2009, João de Val Aramon e Olga Stoski. Em discussão, ato. Em votação, os vereadores de forma favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 196, 2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio do ofício executivo municipal, solicitando o cascalhamento na comunidade de Santa Bárbara. Número 197, 2009, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, requerendo o envio do ofício do executivo municipal, solicitando a viabilização de atendimento médico e odontológico na localidade de Borboleta Berardi, aproveitando estrutura da escola municipal da referida localidade. Número 198/2009. O vereador Edilson Vaz requerendo o envio do ofício às instituições financeiras de Pitanga, solicitando que a lei municipal número 1015 de 1 de novembro de 2001 seja cumprida. A lei é esta, que estabelece obrigações às referidas instituições e aos seus prestadores de serviços terceirizados em relação aos seus usuários. Número 199/2009, dos vereadores João Dival Aramone e Olga Stoski, solicitando a retirada de pauta por tempo indeterminado do projeto de resolução número 2/2009. Correspondência recebida. Ofício número 2/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando ao presidente da mesa de dilatação do prazo regimental para deliberar sobre o projeto de lei 34/2009 que tramita nesta casa. Do Ministério da Educação, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Da Federação da Indústria do Estado do Paraná, ofício 319, convidando para participar do lançamento da terceira edição do Prêmio Brasil, que se realizará no dia 4 de agosto de 2009, às 9 horas, Auditoria Mário de Mari, no Curitiba, Cietec Curitiba. Matéria da ordem do dia. Nesse momento, passamos para os pendentes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, Batatinha, demais agricultores que se fazem presentes, funcionários públicos, secretário. Durante a semana, aí nós tivemos vários eventos aqui no nosso município, e dentre alguns eu estive representando aí a nossa Câmara, no dia de ontem, na posse do novo gerente do Banco do Brasil. Pessoa que veio de Coronel de Vívida, assumiu a nossa agência do Banco do Brasil, está aí a todo vapor. Desejamos ele muito sucesso, e naquela data falamos isso em nome da nossa casa. E estava representar todos os segmentos da sociedade, dando as boas-vindas ao novo gerente. Então, esperamos que ele traga bons projetos aqui a todos os nossos munícipes. Também na quarta-feira, estive representando o Sindicato Rural de Pitanga e também esta casa, quando a diretoria da Coamo esteve aqui fazendo um trabalho de campo, onde eles realizam aí cada anual nesses trabalhos, cada 6 meses estão visitando os entrepostos, e na quarta-feira foi aqui em Pitanga, onde o Dr. Haroldo Galassini comentava sobre o cenário nacional da agricultura e também informações a todos os nossos agricultores. Eu até anotei alguns dados da questão aí da, que foi repassada pela COAM, através do, do seu presidente, de que na área de atuação da COAM, nessa safra de 2009 e 2010, há uma intenção, então uma redução de área de plantio de milho de 24%. Essa informação foi repassada. E um aumento da área plantada de soja de 12%. E da área de milho, a intenção dos que vão plantar milho, 50% dos agricultores estarão plantando aí a nova tecnologia que já está em campo, que é o milho BT, resistente à lagarta do cartucho. E os demais 50% aí plantarão o milho normal. Então nós que estamos aí diariamente trabalhando com o setor agrícola, vemos o quanto que a agricultura está avançada e o quanto que o agricultor está aí trabalhando com as novas tecnologias. Mas também ficamos preocupados com a questão aí dessa nova safra, porque ó, aquele produtor mais tecnificado, ele vai ter um custo aí em torno de 270 sacos de milho para fazer aí um alqueire. Então, olha, não está muito fácil de plantar milho. E a soja, o preço da soja, se ficar num preço em torno de R$ 38,00 a saca, nós teremos um custo aí de em torno de 70 sacas de soja para fazer um alqueire. Permita uma parte, vereador? Pois não. É, bem lembrado que você estava falando em questão a preocupação da safra e tudo. E esses dias conversando com alguns agricultores e vendo a preocupação dele, eles me deram uma ideia e eu achei relevante sobre isso aí. Acho que nós poderíamos tomar essa iniciativa aqui, junto com o Legislativo, nós requeremos uma... Porque tem muitas máquinas agrícolas que vêm colher no nosso município, né? E nós fazermos não uma inspeção, mas uma... vamos chamar uma... Acho que uma inspeção, uma lavagem dessas máquinas, porque eles estão... Tem muitos agricultores reclamando em questão que essas máquinas estão trazendo... Muitas, vamos chamar de pragas que estão ali. Plantas invasoras, né, que não são do nosso região. Eu falei, acho que dá para nós fazermos um ofício requerendo sobre isso aí. É uma fiscalização, né, sobre essas máquinas agrícolas que entram no nosso município para que traz essas pragas para nós. É bem lembrado, porque o pessoal do norte, eles terminam a colheita antes de nós, depois eles... Vem fazer a colheita para cá. É bem lembrado e vamos estudar essa matéria com carinho. Acredito que seja o interesse de todo o legislativo e também do executivo. E finalizando também essa questão da COAMO, quero também estender o convite e convidar todos para participar da Copa COAMO, que será realizada aí no próximo sábado. Será aí a Copa da Butina, como é conhecida. E o José também é um dos integrantes, participa sempre do time da Borboleta. E, em especial, eu fico muito contente dessas regras que o pessoal participa, porque nós temos pessoas aí cooperadas de todas as idades. Inclusive, tem que ter uma certa idade, tem que permanecer jogando. E eu quero dar os parabéns também ao Sr. João Marco Nicareta, que hoje praticamente está com 70 anos de idade e é um jogador que vai aí lá na questão do time do Cascata, ele estará participando. Então tem desde aquele jovem de 17, 18 anos que já é cooperado até o jogador mais idoso desde que tem um bom preparo físico. Então espero que a nossa cidade participe, não só os cooperados, mas é uma festa aqui para o nosso município. Também quero só lembrar que em anos anteriores nós tivemos aí um plebiscito na questão... Você poderia ter, os agricultores, em geral, a população poderia ter armas, aí ou não, foi feito um plebiscito e foi vencido, mas eu quero lembrar que a Polícia Federal está fazendo o recadastramento das armas, procurem aí os postos da Polícia Federal, aqui no Sindicato Rural nós também estamos fazendo gratuitamente esse recadastramento, procurem, nós fazemos o cadastro e levamos até a Polícia Federal. E também hoje é um dia muito especial a todos nós, nós que participamos diretamente da agricultura, nós que vivemos da agricultura, o nosso município que é estritamente agrícola e pecuário, hoje, 28 de julho, é o dia do agricultor. Então é um dia, se pensássemos bem, deveria ser um dia até quase que feriado, mas infelizmente, ou felizmente, o agricultor não tem feriado, ele trabalha todo dia. Pode ser final de semana, pode ser sábado, domingo, ele está trabalhando aí na sua propriedade. E o maior presente que o produtor poderia ter era que tivesse uma política agrícola decente, aonde ele tivesse bons preços, ou preços que remunerassem, porque todo aquele empresário, ele deve ter o seu lucro para sobreviver. E o agricultor, a pequena, média, grande propriedade, também é uma empresa e deve ser tratado como uma empresa. Mas, infelizmente, nesses últimos anos, ele vem tendo aí um saldo negativo, aonde ocasionou o endividamento agrícola, e muitos deixaram a sua propriedade rural. E entre alguns, a realidade de hoje, vereador Fabrício, Vossa Excelência tem conhecimento disso, é o setor da suinocultura. O setor da suinocultura está passando, nesse momento, por problemas graves. A nossa região, se for analisar aqui a nossa região central, o município de Ipitanga, nós tínhamos mais de 100 granjas, entre terminadores como aqueles criadores. E hoje dá para contar nos dedos aqueles que persistem na atividade com prejuízo. Falando hoje com o presidente da Associação dos Suinocultores, o Luiz Carlos Petreschi Filho, ele me repassava a informação de que está sendo comercializado hoje o suíno gordo a R$ 1,70 o quilo, ocasionando 50 centavos a 60 centavos de prejuízo por quilo produzido. É a mesma coisa, Jânio Silvestrin tem a sua frota, presta serviço, de repente ele tem aí o seu trator, fazendo a R$ 100 a hora, levando 40% de prejuízo. É impossível de permanecer na atividade. E é o que está acontecendo com a suinocultura. A questão dos leitões, o preço está sendo comercializado a R$ 3,70, está praticamente dando, como a frase que o Luiz Carlinhos falou, estamos no zero a zero. Então, o maior presente que o agricultor hoje, no dia, necessitaria era de ter um pouco de remuneração para que ele continuasse na sua atividade. Para aquele produtor que levanta às 5 horas da manhã, vai trabalhar com o seu leite, na sua ordenha, na esperança de que, no futuro, tenhamos aí uma estrada digna, pelo menos com cascalho, para que ele possa entregar o seu leite aí com porque hoje tudo é granel, e que hoje, infelizmente, os programas de governo, tanto federal, estadual, não olham muito para essa questão. E nós temos pessoas aqui do nosso município que têm que puxar, pegar sua carroça e levar o leite até um ponto que o caminhão chegue para fazer a coleta. Esse seria um presente que o agricultor necessita, tivesse bons preços. Hoje, um litro de leite é mais barato que, de repente, um copinho de água que hoje nós temos aqui na nossa mesa. E não digo que é, infelizmente, não é o governo municipal em 6 meses que vai conseguir fazer tudo isso. Como o próprio vereador Aguinaldo já nos informava, o governo municipal tem um programa de 170 quilômetros de cascalho. Esperamos que venha, vai beneficiar os agricultores e que no nosso dia a dia os nossos produtores tenham um pouco de esperança. Aquele pai que manda seu filho aqui na escola, que quando foi governo do estado pensou em centralizar as escolas aqui na cidade, não pensou em fazer um programa para ter uma boa estrada. Não adianta termos bons ônibus e não termos condições de transportar os alunos, porque todo dia tem aula. E a prova é disso que nós reiniciamos as aulas nesta segunda-feira e dá para contar os ônibus que chegam aqui na nossa cidade. Então, quantas, quantas pessoas, quantos pequenos agricultores, vereador Aguinaldo, que Vossa Excelência também atende esse setor, quantos agricultores que trabalharam e continuam trabalhando com seus 60, 65, 70 anos. E esses dias eu ouvi uma conversa de Vossa Excelência dizendo que uma agricultora, uma trabalhadora rural tem 90 anos e até a presente data não conseguiu uma aposentadoria. De repente, ela não se preocupou em ter a sua documentação legalizada, mas a sua vida prova de que ela participou. De repente, se for olhar as mãos dessa pessoa, está ali cheia de calo e que o governo não reconhece. Só reconhece documentos. E, às vezes, alguns espertalhões que não trabalharam na agricultura querem usufruir desse benefício. Eu encerro aqui o meu pronunciamento, dizendo que nós que participamos aí da classe rural, temos a esperança de que, no futuro, haja uma melhor política agrícola, haja um reconhecimento da nossa classe rural, porque quando você, de manhã cedo, você levanta e vai tomar seu café, lembra que alguém produziu, trabalhou para ter aquele café, alguém tirou aquele leite, alguém está plantando o trigo para ter o pão. Inclusive nós temos um programa Pão Nosso de Cada Dia, mas alguém está produzindo o trigo na esperança de produzir e na incerteza, porque hoje não tem nem preço de comercialização. Veja o quanto que o agricultor acredita e trabalha. Ele planta e não tem a garantia hoje de um preço mínimo que cubra a sua produção. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Senhor presidente, eu peço 2 minutinhos aqui só para me fazer uma... Não seria um pedido de desculpas, demais vereadores, mas me referi a uma matéria que foi ventilada no jornal Paraná Centro agora, essa semana até foi um colega vereador que me mostrou, ela nem tinha conhecimento até, consta de uma página desse jornal, está lá minha foto, e tem uma série de comentários lá que relatam o fato de nós vereadores, utilizando a minha fala, estarmos envergonhados, e faz uma série de atribuições por mim colocadas, negativando o nome dos vereadores, a conduta dentro dessa casa. Eu acho que foi de uma infelicidade muito grande. Em nenhum momento eu fiz qualquer tipo de crítica ao vereador. Eu tenho colocado no plenário, sim, que já me senti, às vezes me sinto, às vezes envergonhado, por não contribuir de forma mais efetiva no tocante ao meu trabalho dentro dessa casa aqui. Mas jamais mencionei qualquer fato relacionado aos vereadores. E gostaria, sinceramente, que os proprietários desse jornal Paraná Centro tomassem um cuidado maior quando forem fazer qualquer tipo de matéria. Ou que, pelo menos, conversasse com o vereador para que se orientem, para que respeitem o meu direito também de saber as informações que serão colocadas lá e que não façam a revelia esse tipo de coisa. Realmente foi uma matéria chata, passou a impressão, na verdade, que eu estava criticando todos os vereadores nessa casa, e isso não é verdade. Eu falo que, às vezes, realmente, nós devemos legislar mais, sim, mas num tom assim, e numa fala, de visar, na verdade, que realmente o nosso trabalho aqui seja realizado de forma mais objetiva, mas jamais criticando a conduta de cada companheiro, o trabalho de cada um. E o jornal não se preocupou realmente em tratar a matéria da forma como ela devia ser feita e colocou uma série de inverdades lá, de infelicidades, e que acabam tendo alguns reflexos, às vezes, não foi o caso aqui, mas poderia tranquilamente criar algum tipo de atrito entre mim e os demais vereadores, mas realmente não falei isso aí, tanto é que a matéria para mim foi de surpresa, salvo engano foi o Dirceu até que me falou, que tinha uma matéria relacionada à minha pessoa no jornal, e que eu estou pedindo aqui, através da presidência da Câmara, que envie um ofício a este jornal, em que este vereador pede a retratação da matéria que colocou no Paraná Centro. Eu acho que eles têm que ter um pouco mais de respeito, principalmente com os colegas aqui. Até se falar somente da minha pessoa, tudo bem. Mas as expressões utilizadas na matéria realmente acabam se estendendo a todos os vereadores, no sentido de que eu efetuei alguns tipos de comentário. Jamais faria isso, jamais fiz isso aqui, e a matéria realmente foi de uma extrema infelicidade. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o pedido da informação número 10/2009, de autoria dos vereadores Adelir Castilho Maldaner, Ângelo Américo Branco Chemin e Antônio Adir de Lara, referente aos profissionais médicos contratados pelo município. Senhor presidente. Em única discussão e votação, pedido de informação número 10/2009, em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Esse pedido de informação, senhor presidente, eu acho que eu pediria aos nobres amigos vereador, para vir feito pedido via ofício. Porque já semana passada já foi feito um pedido de informação, foi 2 meses já pedido para o executivo esse pedido de informação de semana passada. Então, que esse pedido venha via ofício, eu peço aos nossos amigos vereadores, eu sou o contrário contra esse pedido. E peço que os amigos vereadores também se manifestem ao contrário. Peço uma palavra. Concedido, senhor. Eu acho que esse pedido, quando você faz um pedido de informação, eu acredito que não tenho porquê, vereador, Vossa Excelência, solicitar dessa forma. Eu acredito que nesse pedido de informação vem os dados que nós precisamos, porque o que nós queremos? Nós queremos que, até para nosso conhecimento, para ver quantos profissionais nós temos aqui atuando no nosso município, através da nossa, contratados pelo nosso município, aqueles que são efetivos, aqueles que são contratados, a sua carga horária, até para que nós possamos aí cobrar dos mesmos. Então, eu acredito, vereador, que tem um prazo de 30 dias, pode ser prorrogado por mais 15. Inclusive, eu só quero só adiantar que eu fiz um pedido de informação na questão da educação. Eu fui bem atendido, recebi todas as informações. E em sessões futuras, eu quero até fazer um breve comentário dessa solicitação. Eu peço também, eu acho que deveria ser feito através desse pedido de informação. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu acho que, na verdade, eu entendo mais ou menos o que o Edilson quis colocar aqui. E olha também o lado da administração do prefeito, Adir. Queira ou não queira, na verdade, quando a gente elabora um pedido de informação, eu acho que na cabeça do chefe, do executivo, embora talvez não comente com a gente, mas passa a impressão, na verdade, que as informações que são pedidas lá, por outro instrumento que não o pedido de informação, não serão respondidas. Eu estive conversando com o Zampierre, e ele deixou muito bem claro que a maior parte das informações não há necessidade de fazer o pedido de informação. Basta, como o Edilson colocou aqui, não seria até o caso agora, né? Mas de um pedido de ofício, aí, sem passar pela casa, que não há necessidade de passar pela casa o ofício, para que ele informe esse tipo de coisa. Que acaba dando a impressão que, por que não responde sem o pedido de informação? Até acredito, na verdade, que nós fazendo um pedido para ele, nós teremos a resposta antes de expirar o prazo do pedido de informação aqui. Vou pedir, de repente, a compreensão de Vossa Excelência nessa questão, até porque tem uma série de outros pedidos de informação que estão lá para serem respondidos. E a gente sabe que acaba, na verdade, muitos pedidos de informações gerando, na verdade, uma defasagem de pessoas no serviço rotineiro, uma vez que tem que se dedicar nestas respostas. Eu pedi a compreensão dos vereadores, do vereador Adir aqui, os demais não estão aqui, para que nós fizéssemos realmente, arquivássemos esse pedido de informação e fizéssemos aí, através de um ofício, internamente ali na casa. E, não sendo essa a resposta, eu acompanho o Dilson. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Reprovado por maioria de votos. Nesse momento, passamos para explicações pessoais. O vereador poder fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Só uma parte. Deixar claro, vereador Adir, me coloca à disposição. Adir, não, de forma alguma, o objetivo não é deixar de responder ou pedir informação, pelo contrário, mas pode fazer, eu tenho certeza, internamente, só Vossa Excelência assinando, se quiser assinar turno de mais colegas, que terá a resposta sim, isso eu lhe garanto. Então, eu agradeço a informação do líder do governo. E o que nós queremos aqui é que haja essas informações, que venham até nós, porque nós precisamos estar informados do número de médicos que participam, que trabalham aqui atendendo nos nossos munícipes. Então, essa é a nossa função, é o nosso dever. Obrigado pela parte. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.